ver a distância que meu desejo quer ver. Me despeço, fique em paz, aqui não volto jamais, não preciso de você. Juntei tudo e parti, cheguei onde pretendi e tive amigos demais. Gastança foi evidente, vivi dissolutamente, andei errado demais. Acabei o dinheiro, se foram meus companheiros, amigos na vaidade. Veio a crise e a fome, e agonizou este homem até chegar à verdade. Chorando arrependido, voltei pra meu pai querido, fui lhe pedindo perdão. Chorou de alegria e eu outra vez nascia nos olhos de um pai tão bom.